sem. Em frente à pior tempestade, entende a melhor das vontades e a pior intenção. A maior redenção, a mais cega visão, aguçada audição. Que nada seja em vão, que o peso seja leve, que a dor seja breve. Já que é passageiro, o que te faz feliz primeiro? Simples sentimentos capazes de conter amores ou temores que não se podem deter, soltos pelo vento e que a cada movimento transmitem como sempre um autoconhecimento de que tudo nesse mundo pode estar longe ou perto, de que malandro mesmo é quem mantém a mente aberta. Não vai passar alguém pra trás achando ser esperto, porque nada dá errado pra quem faz a coisa certa, certo? A vida é mais do que um sonho, está vivo nesse som. A vida é de quem acredita no sonho, sabe a sua decisão. Pé no chão, pois o mundo não tem dono, e essa é a minha proteção. Sempre. Se cuide na volta pra casa, segue em paz, meu irmão. A vida é mais do que um sonho, está vivo nesse som. A vida é de quem acredita. Você for seguir, pra onde você conseguir chegar? Responde só pra que você veio aqui. Tem ela na ponta da língua pra quem perguntar. Investir e melhorar, expandir e conquistar. Um clique na cuca, o track enchendo as ruas. A música única, o rap de rimas cruas. Mais um lance de efeito, com todo respeito. Existem sonhos vivos pra quem faz bem feito. A vida é mais do que...